pela música, eu passo pelo show, eu passo pela rua, eu passo por quem sou, eu passo pela paz, eu passo pela guerra, eu faço a minha parte aqui no planeta eu Terra. Música, eu passo pelo show, eu passo pela rua, eu passo por quem sou, eu passo pela paz, eu passo pela guerra, eu faço a minha parte aqui no planeta Terra. Eu faço e nunca vou deixar de fazer. Eu faço com amor porque dá mais prazer. Faço pelo brand, faço pelo show. O mic é minha arma que faz click, clack, pow. Faço pelo sol, faço pela lua, faço pelo povo, faço pela rua. Faço minha parte, se for preciso a sua. Faço essa roupa sumir, você fica nua. Eu faço hip hop, eu faço pelo rock. Faço na quebrada, na escola, no shopping. Eu faço como Gandhi, eu faço como Che. Eu faço pra mim, eu faço pra você. Eu faço pela música, eu faço pelo show, eu faço pela rua, eu faço por quem sou, eu faço pela paz, eu faço pela guerra, eu faço a minha parte aqui no planeta Terra. Eu faço pelo show, eu faço pela rua, eu faço por quem sou, eu faço pela paz, eu faço pela guerra, eu faço a minha parte aqui no planeta Terra. Cultura, tem que ter muito jogo de cintura, ainda mais eu, sempre contra a ditadura. Aquele cara que fala na cara dura, passa pro meu nome e assina a escritura. Eu faço pela grana, eu faço pra quem ama. Coloco no papel tudo que o coração manda. Já me deu paz, já me deu guerra, mas é minha vida e eu faço tudo por ela. Eu faço por São Paulo, faço por Curitiba, eu faço pela Europa, América e Oceania. Eu faço pela rima, faço pela melodia. Pra mim não tem segredo, começa cedo dia. Eu fico no apetite, faço a minha correria. E eu não tenho medo, tô sempre na sintonia. Eu faço pela música, eu faço pelo show, eu faço pela rua, eu faço por quem sou, eu faço pela paz, eu faço pela guerra. Eu faço a minha parte aqui no planeta Terra. Música, eu faço pelo show, eu faço pela rua, eu faço por quem sou, eu faço pela paz, eu faço pela guerra. Eu faço a minha parte aqui no planeta Terra.